Está travado. Passando Lima, mais Fox, confirma. Papapá, Lima, mais Fox, chame torre para cruzamento 1895. 304, autorizado final ILS, reposta da brigada. Mais condomínio, para o cruzamento do campo. Autorizado esse airport cruzando 2.510, formando o último pequeno noção. Da sequência helicóptero, está na vertical de busca-vida para o cruzamento do campo. Se você quiser, pode ingressar na 210 e aguardar para o cruzamento. Do Coco, é para através do nosso ator, Fox. Guarda do Azul, para onde fora o Tapão, né? Vamos lá, Ok, 7, 2, 2, 5, 4. 3314, autorizado ILS, reporte estabilizado. Como é que Fox está na escuta do controle? Aqui eu tenho aqui a mesma posição do da aeronave companhia que acabou de estacionar, posição 02. Gente, eu tô entrando em contato com a Infero. Obrigado. 1027 da Xenair, da El Coral. Xenair 6327, contato radar, sou para nível 180, sou da El Coral. 180 da El Coral, 6327. Da El para o 6327. 6327, autorizado da El. Direto da El, 6327. Saída Fuca. Chegada ponto. 3297, estou levado. Azul, boa tarde, 620, na final baixar checar. 2-2, está pronto, autorizado o cruzamento. 1-4, é forte, enche a direita. Juliette, 6-1-4. 6-1-4, ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 6-3-1-4. Possível para o Xanar 6327, direto de Alça? 327, contendo diretamente com Recife, frequência 13325, alterno 3395. 3325, 3315, direto. Takaja 43, estabilidade do computador. Embaixo. Takaja 43, complete aproximação, chame torre 118.95. Casa 43 completando aproximação, chamada 12.98.95. 1, 10. Então, para o 3, 500, alternando o GDM. Bom, 1960. Pessoas a bordo. Não consegui compreender, poderia confirmar? Afirmativo. Sim, livre táxi, pátio, Indy Alpha, ponto de espera 1895, ajuste na 097, vou ver. Obrigado, senhor, boa tarde. Só Salvador, voo 620 livrou. 620, táxi via Alfa, reporte Ancha Juliette. Alfa, Ancha Juliette em Pontarão, 620. Aproximação, altimetro número 017. Zero, zero, BOB? Afirma. Paz, Índia, ponto espera, torre 2895, por favor. Paz, Índia, ponto espera, torre 2895, ou chamei a 3895. Seu Sapuix? Já 43, agora sim, tráfego avistado, autorizado pouso, piso no zero, vento no 50 graus, 11 nós. Já 43, autorizado pouso, piso no zero. Segura Avianca, pontão 8620. Voo no 966, cópia. Autorizado, Campina Grande, nível 370, via Pedro no zero. Decola no zero, curva esquerda, sai da PUC, Zipá. Controle 198, transponder 5166. Radar encerrado, 65 milhas nordeste de Salvador, mantenha o nível 1110, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. Transponder 5156. Correto, aguarde o tráfego da sua companhia, vai parquear portão 8, após autorizado 9. Sim. Amante a proação 0760 para dar informação sobre toda interceptada. Sim, autorizado.